é a hora de Jesus, é meia hora. Rezamos o Terço da Misericórdia e obrigado àqueles que participaram, viu? Obrigado a você que rezou comigo, que liga aqui, porque é assim que você participa. Se liga 0, operadora 41-3221-6070. E você liga, é segurado o telefone e você participa comigo. Nós estamos rezando São José pelos desempregados. Amanhã, feriado, dia de São José, dia do trabalhador. Então, desde já, os trabalhadores, amanhã nós vamos dar a bênção dos trabalhadores, dos desempregados, amanhã, dia 1º. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Eu sou aqui de Mundo Novo, sou a Geni aqui do Mundo Novo. Eu ouço a rádio do Mercosul. Eu estava com um problema na justiça, com um problema de aposentadoria, que eu machuquei a coluna e fiquei encostado 2 anos. Depois o INSS cortou e eu entrei com a ação na justiça. E na novena de São Judas Tadeu, pedi para São Judas Tadeu e quando foi na novena do Menino Jesus, eu recebi a graça. Muito obrigado, Jesus, por essa graça recebida. Estou muito contente, Dein. Deus abençoe, querido. Um abraço lá. Ela não falou o nome, Mercosul. Você pode ligar, viu, de todo o Brasil, seja agora, de madrugada, que você acha mais barato à noite. 0 operadora 41-8401-0909 e deixar seu testemunho. Eu recebi esse e-mail de Éder Bossi. É de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço. Eu já sei de cor, pela Rádio Brasil. É, alguns a gente pega na hora. Sua bênção, padre. Oxente, ela diz aqui, eu escuto via internet toda a programação da Rádio Evangelizar. Agora entendi. Aqui transmitem a experiência de Deus e a hora da misericórdia. Mas eu, padre, estou com o computador ligado toda hora. E eu quero dar um testemunho, padre, do Terço da Misericórdia. Porque eu sinto a presença de Jesus. E foi Jesus que me ajudou no processo de recuperação de uma depressão. Foi o Terço da Misericórdia que me levantou. Eu me apeguei a Ele. Que Deus o abençoe. Que todos acreditem em Jesus misericordioso. Sou ouvinte, 24 horas. Éder Bossi, de Santa Bárbara do Oeste. Bíblia aberta, cartilha de oração. E nova vida me dá, show tristeza, show depressão, vamos lá povo de Deus, nova vida em Jesus. Vem me alimentar, Senhor Deus. Um abraço a Vera de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Ah não, eu vou ter que ler se não andar mandar abraço não. É interessante a partilha de vida dela na hora da misericórdia, mas eu vou ter que ler amanhã, hoje não dá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continua o texto sobre a ressurreição. Continua o texto. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. E Jesus diz, quem pula a cerca é ladrão. Quem entra pela porta é quem quer o bem. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. então tem que passar por mim. Percebe isso? Não tem como não passar por Jesus para a eternidade, para o próximo. Ele é a porta. O ressuscitado é a porta. A atitude de Jesus funda-se numa preocupação: guiar, proteger e cuidar de cada um dos discípulos. Ele é a porta. Ele é a razão de nosso discernimento na busca do bom pastor. Quem passa pelo ressuscitado tem vida em plenitude. Quem passa pela porta encontra verdes pastagens, água cristalina, provação sim, mas segurança. Jesus, me permita passar por esta porta e viver como parte do teu rebanho. Rezo pelas mães, sempre nessa perspectiva, mãe, ajuda. Mãe querida, ajude que as mães conduzam os filhos pela porta que é Jesus. Mãe, que as mães aqui na terra não desistam da missão. Diante de tanta contrariedade, violência, discriminação, que as mães não desanimem, não se desesperem, porque elas têm uma mãe por elas, como nós, Nossa Senhora. Traga o nome de tua mãe em oração. Volta a dizer, se viva, peça saúde, paz, serenidade. Se tua mãe é falecida, peça para que ela tenha o descanso eterno. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora. Falar de mãe dá um aperto no coração, não dá? Nossa Senhora. Querida Mãe de Deus e nossa, junta teu filho e interceda por nós. Abençoai todos, homens, mulheres, crianças, deficientes, as mães que cuidam daqueles filhos que não nasceram perfeitos, as mães que não medem esforço de dar carinho, amor e proteção. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.